eu tinha até esquecido que, tipo, namorados davam presente no dia dos namorados, sabe? Eu fiquei 3 anos solteiro. Mas namorados não qualquer presente no dia dos namorados, na verdade, né? Assim. É, eu, por exemplo, não ganhei. Pois é, você não ganhou, nem vai ganhar, hein? Não vou ganhar? Não. Não? Ok, né? Eu dei um carro pra ela, dia dos namorados. Os namorados não dão qualquer presente, assim, tipo, são, dão coisas fofinhas, né? Você conhece o sentido de pala, né? Por que? Tem que ser velho pra conhecer? Não, não, é que muita gente que eu, que não é daqui de Franca, que eu converso, fala que deu pala, não sei o que, não entende muito o que significa, eu não sei explicar com outros termos. Eu também não. Tipo, bandeira, deu bandeira. É. Mas não é, não é a mesma coisa. Pala é única. É igual aquelas palavras que só um palavrão pode dizer, né? O palavrão é substituível. Ou tipo, vixe. Vixe. Estamos de volta com o programa Lixeirinha. Eu sou o Tuizinho. Eu não sou a Má. Ela não é a Má. Hoje eu sou a outra. Hoje ela é a outra. Porque estamos comemorando o Dia dos Namorados. E esta edição do programa é uma edição muito especial. E? E? O Dia dos Namorados daqui do Brasil não é comemorado no Dia dos Namorados dos Estados Unidos, né? Não. E tem gente que comemora o Dia dos Namorados daqui de acordo com o dia de lá, sabia? Não, eu conheço quem comemora daqui. Acho lá. Muito poser, assim, sabe? Ah, eu acho... Não, não comemoro daqui. Não, não, aí eu acho que... É tipo, tipo jogo do Brasil e Argentina, torcer pra Argentina, né? É. Tem muita gente assim. Não que eu não goste da Argentina, mas, enfim... Eu gosto muito da Argentina. Eu também gosto muito, mas eu acho também poser. Você. Brasil é tipo. Pô, você mora no Brasil, você é brasileiro, aí Brasil e Argentina, você vai torcer pra Argentina. É, porque por todo mundo torce pro Brasil, né? E torcer pro Brasil, então é mainstream. Então, por favor, né? Eu vou tocar amanhã, às 5h30 da tarde, e sei lá, quem quiser saber mais detalhes, é só me procurar aí no Facebook. Tuizo. Daí tem as informações, tipo, o local e a entrada gratuita, free. Free for all. Vai ser meu segundo recital de piano desse mês de julho. Junho. Tô adiantando aqui. Primeiro foi bem legal. Semana retrasada. E eu vou estrear umas músicas novas. Que tem duas que eu nem fiz letra ainda. E outras duas eu já fiz a letra. Inclusive, eu vou tocar de novo o Bom Francanês 2, parte 2, que eu já experimentei, já testei, já foi aprovado, assim, no meu recital passado. Se eu fosse vocês, não perdia. E, bom, mas eu não quero falar de mim, não, aqui, porque eu já falei muito de mim nos programas anteriores. Né? O que mais? Deixa eu ver... Assim, saindo um pouco desse conceito de bandas independentes e o escambau, tem alguma coisa que pode ser acrescentado aqui que tem a ver com o Dia dos Namorados? Nessas bandas que a gente ouve aí, por exemplo. Que música? Que eu te mostrei ontem, que eu falei. Ah, sim. Mas como é que pronuncia aquilo? Ha Counters? Não, não é assim. Não é isso, mas escreve parecido com isso. É. E você lembra o nome da música? Awesome. Ou together. É, tudo bem, né? Together, juntos, forever. You and me. Então, Together do Ha Counters, ou não sei como pronuncia isso. Belong together. just like. Stories that you read but never write. You gotta learn to live and live and learn. You gotta learn to give and wait your turn, or you get burned. A different hue to your picture, a different ending to this fairy tale. When the sun set into which we sail, you want everything to be just like. You want everything to be just like the stories that you read. But you can't write. You can't write. You gotta learn to live and live and learn. Oh, you gotta learn to give and waste your turn, or you'll get. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Sei lá, voltando ainda à temática dos namorados, assim, a gente se lembrou aqui em off de um filme. E eu não assisti o filme, mas a Má assistiu, então acho que ela pode fazer uma sinopse rápida do que se trata. O filme é um filme nacional. Como é que é o nome do filme? Os Famosos Doentes da Morte, e é dirigido pelo Esmir Filho. Se passa no interior do Rio Grande do Sul. É um filme meio existencialista, assim, de um garoto que é muito solitário, viciado na internet, fã do Bob Dylan, então sonho de assistir o show do Bob Dylan. É assim, nessa vibe? Isso. Ah, tá. E começa a acontecer um monte de... Acho que foi você que me contou isso. O quê? Um lance de vários suicídios em um lugar do sul. Ah, sim, assim. Foi. E nesse lugar começa a acontecer um monte de suicídios, assim, as pessoas se suicidarem numa ponte. E assim, aí tem várias coisas sobre solidão, sobre amizade, sobre... Enfim, é um filme legal. Mas sempre nessa vibe existencialista. Isso. Que legal, fica a dica. Tem até uma frase, estar perto não é físico. Eu gosto muito. É baseado no romance do Ismael Canepelli, será que fala? E ele também é um roteirista, e aí tem um livro, né? Ele assina o roteiro, mas é baseado no livro dele. Repetindo o nome do filme, então, é Os Famosos e os Duendes da Morte. Quem fez a trilha desse filme foi o Nelo Johan, e conversando com ele no Facebook, eu já pedi permissão pra ele, não dessa vez, mas faz um tempinho já, liberar umas músicas pra tocar no, aqui no programa Lixeirinho. Ele gostou muito da proposta do programa. Tem algumas outras coisas, né? Eu acho que, por exemplo, o menino é fã do Bob Dylan. É, provavelmente vai ter alguma coisa do Bob Dylan ali. Mas, por hora, a gente ouve, então, a trilha de Nello Johan, do filme Os Famosos e os Duendes da Morte. Espero que todos gostem. Daqui a pouco eu volto com mais Lixeirinha. Não saia daí. Uns vídeos do Beachcombers, não sei como eu fui parar lá. Daí eu lembrei que em São Paulo, quando eu morava com o Lorian, ele produziu um clipe do Beachcombers, que eu não achei no YouTube esse clipe em específico, mas que é um clipe muito da hora. Mas achei outras coisas, assim, da banda e... sei lá, pra coroar esse bloco e não ficar só esse blá blá blá, a gente pode fazer um especialzinho com o Beachcombers, que é uma banda legal pra caralho, é uma banda carioca, se não me engano. Ai, não tem banda carioca boa, desculpa. Não existe amor no Rio de Janeiro. Não existe banda boa de rock no RJ. Então vamos completar esse bloco com Beachcombers mesmo, né? E daqui a pouco a gente volta falando mais asneirinhas por hora, né? Yeah. Um ótimo dia dos namorados pra todo mundo. Eu sei que já passou o dia dos namorados, mas vamos interpretar que essa é a semana dos namorados, né? Pra gente vai ser, né? Pra gente vai ser. A gente vai amanhã, tipo, comemorou hoje, vai comemorar amanhã. É. E daqui a pouco a gente volta com mais lixeira. Não saia daí. Cheirinha.